Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Banda Batidão, Banda Batidão. Não sei se você sabe a distância. Se você sabe, toda noite eu penso em nós dois. Foram momentos perfeitos que me fazem lembrar você. Eu preciso voltar, quero de novo te amar. Viver sem você não dá. Foi amorzinho que fugiu de mim, me deixou tão só e chorei. Com outro cara ela partiu, não quis nem saber do meu coração, doeu. Solidão me deixou no chão. Que acabou, mas não vou esquecer os teus beijos, nossas lembranças vou guardar em mim. Foi bom demais te ter aqui. Volta pra mim. DJ Nenê, o talento dado por Deus. Hoje tanto tempo, você tá me ligando, dizendo que me ama e que não esquece todos os lindos momentos que a gente fazia amor. Se era tão bom assim, então por que me deixou? Vem falando de coisas que não tem mais sentido, que foi tudo sua culpa e você se enganou. E no seu coração por mim aumentou a saudade e agora quer salvar a nossa relação. Eu lamento dizer-te, conheci uma pessoa e o coração dela eu não vou machucar. Num momento tão difícil você me abandonou e mesmo assim ela por mim se apaixonou. E se me ver por aí com ela, lembra que eu já te quis muito, muito, muito, muito, mas você não quis saber, só me fez sofrer. Por isso eu não vou voltar pra você. E se me ver por aí com ela, lembra que eu já sofri muito, muito, muito, muito. Você quer voltar comigo? Não faz mais sentido. Eu já tenho alguém que me faz feliz. Quando me abandonou, de amor, um simples caso de prazer. Eu fui pra você, um simples caso de amor, um simples caso de prazer. Faz o coração, mostra essa paixão, meu amor, amor, meu amor. Faz o coração, mostra essa paixão. amor, faz um coração pra mim. Esse baile do amor, uma declaração de amor, faz um coração pra mim. Estar no ouro negro que ficar comigo. O que o Wesley tem que te faz tão feliz? O DJ Joãozinho faz tua cabeça. O Braz e o Marlon sempre vêm te procurar. Agora lascou. Você acha, né? Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe, não é? Você só me quer pra me levar pra cama. Vem dizer que você não gosta. E ele ao meu lado sempre vai viver. Não te entende na hora do prazer. Deita, vira e dorme, esquece de você. Eu sempre realizo as suas fantasias e sempre estou disposto a te satisfazer. Uou, uou. oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que mais você quer, então? Quero segurança, um lar e proteção. Mas isso eu posso te dar. Você é um boêmio galanteador. Isso eu não posso negar.